andrecedesmoral.com.br. Abra a mala e solta o som e vamos dançar forró, menino. O véio chegou, papai. Estoura aí, Black CD. Menina indecente que gosta de sacanagem. Quando ela vê o véio, é aquela fuleiragem. Menina indecente que gosta de sacanagem. Quando ela vê o véio, é aquela fuleiragem. De tudo caminhão, é só sequência de maldade. Kika, kika, kika, kika, vai, vai. Estoura aí, Rudy Nick CD. Tamo junto, papai. Zé Bill do Pizê, menino. Paredão Glauber, chama, papai. E quando sai o meu salário, ela já vai me ligando. Pergunta se eu tô bem, pergunta se vai ter como. Venha-se embora que hoje vai ser diferente. Hoje eu quero sentir essa xerequinha quente. E todo caminhão é só sequência de maldade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Kika, kika, vai, kika, kika com vontade. Estourou, papai. André se diz, o mural de Ibicoara. Menina indecente que gosta de sacanagem. Quando ela vê o véio, é aquela fuleiragem. Menina indecente que gosta de sacanagem. Quando ela vê o véio, é aquela fuleiragem. De tudo caminhão, é só sequência de maldade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Kika, kika, kika, kika, vai, mas kika com vontade. Estourou, papai. Abra a bala e solta o som e vamos dançar forró, menino.